99. Som 3699, decolada de Lopato, chame controle 120, por favor. 208, bom domingo, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, 3399 da TAN. TAN 3399, contato radar na decolagem, Lopato em 2340, perto da El Leda Bridge. Que é o da El Leda Bridge, em ascensão 340, TAN 3399. Controle Oscar Romeo Charlie. Prossiga. Autoriza voar a Obdude? Oscar Romeo Charlie, chame o chefe Recife em 1-2, 2-8, seu filho mesmo. 8-8, obrigado, bom dia. Alexandre 3399. Controle, sábado, Alexandre 3399. Bom dia, Altan 3601, na autorização congruente CN da Foxtrot. Altan 3601, muito bom dia, autorizado Congonhas, de voo 360, decolando no zero com curva direita na saída da Eureta Bridge, onde intercepta o voo 16. Após Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. O controle é para 120.8 e o transponder 5412. Sente autorizado Congonhas 360, Eureta voo 10 decolando da Neca, primeira curva direita. Da Eureta Bridge, Zulu 16, direto em trilha. 1208, controle 5412, no transponder Bruta 3601. 3601 no cotejamento correto, é um pronto para o feedback funcionamento. Para posicionamento da 3601.